de travesti. Pense fuck it, do have to fuck a free. Ele que é meu braço inteiro, no toba que eu sei. Arrei as calças do MC Carvão, que no curico dele cabe um monte de anão. Querem de que nada, que coisa mais paia. Chuto sua barriga e vomito na sua cara. Mete o ferro, tridente Beelzebu. O sal do UDR só querem levar. Para! Que as impostoras têm classe, porra! Quem é? Esqueceram de me avisar? Vai se fuder todo mundo! E com esse idiota eu vou pegar pesado! Impostora bomba, agora eu quero ver. Com o meu godinho eu atropelo o aquaflame. Frank, dance, funkeiro até o chão. Com prato de alface eu espanco o cavão. Pega de geral, porque nós é impostora. Arranca suas orelhas, depois chuta sua boca. Aquaflame, de noite é Margarete. No tobinha dele cabe até o alboquete. O cavão, de noite é Juliana. Enfia no traseiro 20 cachos de banana. Treme aí na base, impostora tá chegando. O DR de joelho pela vida implorando. Aquaflame, adora ser enrabado. Costuro o seu nome na boca de um sapo. Depois disso, eu pego o Alcorão. Uso ele como arma pra espancar o carvão. Impostora, é som que arregaça. Os caras do DR que são tudo pederasta. Para de novo! É verdade tudo isso aí? Claro que é! Xarope será meia! Hoje é de traveco, é coisa de viado. Os caras do DR adoram levar no rabo. Pega a vara, roda e senta aqui. Avião brutal de esquete é coisa de travesti. Galinha preta, terreiro de macumba. Carvão e aquaflame, adora levar na bunda. O DR, bando de bichinha. Cruzou as impostora, agora nós humilha. Satanás aplaude!